Vicente, boa tarde, Alfa Viva Juliette. Mike Echo Delta, livre pouso pairado no 7, vento 090 graus, 12 nós. Golf Tango Tango. Prossiga, Golf Tango Tango. Era o tráfego da TAM que a gente estava aguardando, o que parou agora na 12? Afirmativo. Então já pode iniciar o reboque para a posição 8? Claro, está autorizado até a 08, reporte ao término, por gentileza. Ok, então autorizado o reboque até a posição 08, reporte no término. A bordo, 3h50, Guarulhos, confere. India Alpha, ponto de espera 118.6, 1012 na altimetro, tá? Gol no 395, solo 00, direito no 219, boa tarde. Estou autorizando o seu puxa, tá? Muito boa tarde, no 395. Prossegue de Alfa, Juliette 02. Tá 3145, mantém o plano de espera. Mike Echo Delta, seu solo 01, frequência livre ao estacionar. Luiz, que ciente, reporte final de 3 milhas, 17. Na escuta da torre? Afirmo. 4 milhas da cabeceira, baixo travado. Ok, ciente, tem livre pouso no 0, vento 090 graus, no 1 no mais. Livre pouso é 6722. Trip 5219, decolar 201, chame o controle 1208, bom voo. 208, chamaremos o portátil. Ou no 45 na escuta? Tem condições de alinhar e agilizar as manobras? Afirmativo. Ali mantém no 0. Então, 3 ou no 45. Pois Salvador, TAM 3190, agora uma milha do Índia Serra, basta lá. TAM 3190 ciente, continue a aproximação, guarde pista livre. Guardando pista livre, TAM 3190. Bravo Kilo Whisky, tem condições de evitar a redução? Ok, Bravo Kilo Whisky, vento 1-1, 0 graus, 1-1 nós, sem livre pouso no 7. Movimento 722, solo 04, 1219, boa tarde. 29, boa. Afirmo, vento 1-1, 0 graus, 1-1 nós, são 3145. Juliético 076722. Ambula mais uma vez, música gravada, por gentileza. 7-5-1, tipo de decola. Mantenha a escuta guarda. Três 1190, livre pouso 1-0, vento 1-1, 0 graus, 1-0 nós. Livre pouso 1-0, 3190. 145, decolar 205, chame o controle 1208, bom voo. 208, grato. Bom final de semana. E no seu solo 05, backtrack. No 0, no 3, autorizado por 109. Bora, bora. Aumenta a critério do comandante, guardando só a minha foto. Liga Mike, pronto, cópia. Liga Mike, pronto pra cópia. Meu profissional no término do reboque. Obrigada. Paulo Salvador, tá 3190. E Bruno, você escuta. 3190, prossegue Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 3190. Sabamax, pronto para cópia. Autorizado, voo local, 1000 pés, de acordo ao nosso teste, prossegue, corretor, 500 pés, prossegue litoral sul, pro Costa Azul, 0131 no transponder, 120 decimal 8, a frequência do controle. Torre 120, correção, 118 decimal meio, altímetro 1012. Portão 3190, antes da Juliette. Mantém posição e aguarda, tá? Mantém, tá. Táxi, voo 1013, com 1,62 a bordo, autonomia de 3 horas e 39, altera padrão. Prossegue via parte em Alfa, quando no ponto de espera 118,6, altímetro 1012. Parte em de Alfa, ponto de espera 1,62, voo 3190, após a passagem do tráfego da Gol, ingressa via Juliette para o 11. Após a passagem do Gol, continua a Juliette para o 1190. Desculpa, Mike, afirmativa, alinha e decola no 7, vento 1-1, 0 graus, 1-1, nós. Lima, Papa Mike fora do solo, Lima para a direita. Gente, decolada 1-1, 1208 agora, bom voo, Lima, Papa Mike. 1208, grato. Salvador, boa tarde, voo 06, espero que não saia pela longa final. Afirma o gol no 013, alinha e decola no 0, vento no 1, 0 grau, 09, nós. Alinha e decola, pista 1-0, 1-0. Salvador Azul 4234. Quatro, dois, três, quatro, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardo. Azul 4234, livre pouso no zero, vento no 00 graus, nono mais. Eu livre pouso 4234, azul. 013, decolada azul no 14, controle 1208, bom voo. 208, bom fim de semana, no 013. Azul 4234, solo azul no meio, direito no 219, boa tarde. 219, boa tarde, azul 4234. Salvador azul 4234, quebrou aqui, 4234, prossegue via Alfa Juliette pro 01. Alfa Juliette pro 1, azul 4234. Papa Romeo Lima. Papa Romeo Lima, confirma intenções de pouso. Primeiramente fazer um sobrevoo ali na região de São Cristóvão, depois pouso no 7. Ciente, Papa Romeo Lima, reporte através norte da torre. Entrar no través norte da torre, Lima. chamando através da torre. Meu Lima Ciente, autorizado sobrevoo em São Cristóvão, reporte no término. Estará no término, Lima. Pois não? Ok, que horas é prevista a sua decolagem? Normalmente daqui a uns 10 minutos eu vou receber o plano e já pago a autorização, ok? Romeu Lima para regresso. Gente, papai Romeu Lima, só confirme a intenção de pouso? Pouso na bata, senhora. Ok, tá autorizado. Final longa, vento 1 no 0 grau, 08 nós. Aliás, final curto. Grato, Lima. 3567, solicitou 380 para Brasília. Tá autorizado para Brasília, o nível 380, decola da... Uno Zero, saída Arbor, transição Elefa, onde prossegue a Zuluno 7. Aciona 5564 no transponder, 120.8 a frequência do controle. Pouso, empresa do Brasília, 380, decolando da 10, saída Arbor, Elefa, 5564, 1208. Chamamento correto, chama para a na remota. Câmara. 3629, né? Escuta? Já passou sua autorização, vamos dar cópia? Autorizado para Congonhas, nível 360, a cola da 10, saída da El, Leida Bridge, em Bridge intercepta Pesulu no meio, prossegue conforme rota apresentada. 5572 é o transponder, 120.8 é a frequência do controle. Seu solo 26, frequência livre estacional, Lima, Fofamai. Correção, Papá Romeu Lima. Para boa noite, objeto 6722, gente da CBS para Galeão. 6722, autorizado para o Galeão, 360 nível, decola da 10, saída da El, letra Brit. Em Brit, intercepta para o Luno 0, prossegue conforme rota apresentada. 5574 é o transponder, 120, decimal 8 é a frequência do controle. Autorizado Salvador, nível 3, desculpe, Galeão, nível 360. Estão no zero, saída da El, Leda, Bridge, após o Bridge, Perzulu, 1-0 e rota do plano, 574-208. Cotejamento correto, senhor pronto, puxa. Tomara, obrigado. Boa noite, 56 para Recife, prossiga. Para autorização. Autorizado Recife, 390 nível, decola da 10, sai da PUCA, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. 5562 é a frequência, correção, 5562 é o seu transponder, 120 decimal 8 é a frequência do controle. Então, autorizado 390, sai da PUCA, é PUCA Aracaju. Regulando da 10 curva esquerda, 20 de transponder, 120.8 do controle do voo no 8. Protegimento correto, estima por posto, 08.